pensei nisso, então desculpa, eu não quero ser cercado de bons exemplos, eu vou olhar os maus pra quê? Pra quê? Pra quê? Me diz por quê? E aí, eles deixaram a essência da rua em nome do poder. Sou real no meu trabalho, vivo isso, já falei. Pra que esquentar minha moringa com os que não sabem o que sei? Vou fazendo a minha parte, acredite. Porque falar que os cara é falso e não fazer melhor, você se omite. Na guerra os fracos morrem cedo, morou. Na vida é a mesma coisa se você já se entregou. Eu tô na batalha matando um leão por dia, mas confesso pra vocês que não é isso que eu queria. Mas tenho que fazer acontecer, entendeu? Pra depois os bico não falar que o rap já morreu. Cansei de ser representante de mané, agora eu só falo por mim, o resto apoia se quiser. Eu sou a rua, mas é grande demais pra ser só minha. Por isso eu divido a honra com todos que ainda caminha. Infelizmente muitos dedos pra apontar, poucas mãos pra ajudar, e o resto são braços pra se cruzar e olhar muitos trabalhos em vão. O rap vive seu melhor momento, mas eles dizem que não. Sensacionalistas de internet, fez doutorado em crítica de rap, mas muda no tete a tete. Aquela velha falsidade no assunto, um tapinha nas costas, um abraço e o famoso tamo junto. Eu não vim pra fazer diferente, mudar o que já tem aqui, tá bom pra se espelhar. Não dividir sem somar, quem sou eu pra falar? Criticar sem agir, já tem muitos por aí. Então deixa eu trabalhar que cê tá vendo. E você que tá falando mal, me mostra o que tá fazendo.